Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom absurdo. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje o Reinaldo de Olinda com a música O Aposentado. A Faculdade da Música traz dois grandes mestres, Christian e Ralf. A frase irretocável é de autoria desconhecida, mas é muito verdadeira. A oração de hoje, você está enjoado, está chato, está aborrecido? Oração para não ficar rabugento. A dica de hoje é para a dona de casa, para combater umidade, né? Para evitar o mofo, essas coisas. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar um grande sucesso. Alô, alô, nota boa, psicologia. Esse aqui tem uma psicologia boa, né? Na trilha sonora da minha vida, um ouvinte lá de Barreiras, na Bahia, mandou aqui uma música, contou uma história que daqui a pouquinho eu vou falar, né? A sugestão do Bejar, uma das maiores cantoras do Brasil, Sula Mazurega. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio O Porte Jeans, O Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Rio Negro e Solimões, A Gente Se Entrega. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente, a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata o pau, um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente, a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata o pau, um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Eu, Negro e Solimões, a gente se entrega para o Scott Viana. Scott Viana é daqui de Brasília e tá chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar. A Rosângela Hansen também diz que ouve o nosso programa todos os dias lá em Itanhangá e também chega para fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindos vocês todos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. E aqui nesse Facebook só tem gente boa. Esses meninos estão encantando o Brasil. Eliane Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá quilando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, aqui mora gente. O interessante é que há 28 anos atrás, eu lancei o pai desses meninos, o Ivan Moreno, da dupla Rei da Prata e Ivan Moreno. Conheci esses meninos pequenininhos, né, catarrento. E agora chegou a hora, eu já tinha muito tempo que eu tinha parado de mexer com esse negócio de lançar dupla, de apoiar os artistas de forma direta, né? Mas eu achei que o Brasil não podia desperdiçar o talento desses dois meninos, não. E eu quero mandar um abraço carinhoso e agradecer a cada um dos nossos amigos radialistas que estão tocando aí essa música Aqui Mora Gente, né? Composição do Eduardo Gomes, do Renato Barros e do Ivan Medeiros, e que está com pinta de sucesso. Se Deus quiser, né, Eliane e Samuel vão realmente conquistar o Brasil. Essa moda é bonita demais! Chitãozinho e Chororó, Cheiro de Relva. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. No verão, as cortinas do sertão, na varanda das manhãs, deixar entrar pedaços de madrugada, e sobre a coxa azulada dorme calma a lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde flores lindas, muitas orvalhadas, quase sempre abandonadas, nas encostas dos caminhos. A Juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou. Botões de ouro se desprendem de seus galhos, são as gotas de orvalho de uma noite que passou. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde flores lindas, orvalhadas, quase sempre abandonadas, nas encostas dos caminhos. A Juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Chitãozinho e Chororó, Cheiro de Relva. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Regis Pereira Cruvinel, meu conterrâneo lá de Coromandel, tá chegando, até rimou, né? Cruvinel com Coromandel, tá chegando para fazer parte do nosso Facebook. Seja muito bem-vindo, viu, conterrâneo? Um abração para você, um abraço para todos os meus conterrâneos de Coromandel que moram lá na terrinha, que estão esparramados para esse mundo velho afora. Tem gente de Coromandel para todo lado. Música nova de João Neto e Frederico, Engarrafamento. Amor, eu tô no engarrafamento, o bicho tá pegando e o trânsito tá lento. Não se preocupe que daqui a pouco eu tô em casa. Tamo engarrafando uma cerveja atrás da outra. Os homens tão chapados, a mulherada tudo louca. Tá quase na hora da mulher chegar em casa. Ela vai procurar e não vai me encontrar. Foi só fechar a boca, o celular tocou. Galera, é a patroa e ferrou. Amor, eu tô no engarrafamento. O bicho tá pegando e o trânsito tá lento. Não se preocupe que daqui a pouco eu tô em casa. Alô, amor, vou ter que desligar. Só vou voltar pra casa quando desengarrafar. Tá faltando álcool, o motor tá zerado e ninguém sai do lugar. Amor, eu tô no engarrafamento. O bicho tá pegando e o trânsito tá lento. Não se preocupe que daqui a pouco eu tô em casa. Alô, amor, vou ter que desligar. Só vou botar pra casa quando desengarrafar. Não tá faltando álcool, o motor tá zerado e ninguém sai do lugar. Uma cerveja atrás da outra. Os homens tão chapados, a mulherada tudo louca. Tá quase na hora da mulher chegar em casa. Ela vai procurar e não vai me encontrar. Foi só fechar a boca, o celular tocou. Galera, é a patroa e ferrou. Amor, eu tô no engarrafamento. O bicho tá pegando e o trânsito tá lento. Não se preocupe que daqui a pouco eu tô em casa. Alô, amor, vou ter que desligar. Só vou voltar pra casa quando desengarrafar. Faltando álcool, o motor tá zerado e ninguém sai do lugar. amor, eu tô no engarrafamento. O bicho tá pegando e o trânsito tá lento. Não se preocupe que daqui a pouco eu tô em casa. Alô, amor, vou ter que desligar. Só vou voltar pra casa quando desengarrafar. Não tá faltando ar, o motor tá zerado e ninguém sai do lugar. O bicho tá pegando e o trânsito tá lento, uai. Não se preocupe que daqui a pouco eu tô em casa. Ah, desculpe, amor. Vou ter que desligar, só vou voltar pra casa quando desengarrafar. Não tá faltando álcool, o motor tá zerado e ninguém sai do lugar. João Neto e Frederico, engarrafamento para Magali Miranda Dias, minha nova amiga do Facebook. Nossa, eu quero avisar mais uma vez que o nosso Facebook de perfil número 1 está lotado. Mesmo assim, outro dia eu entrei lá, tinha 60 pessoas na fila. Enquanto isso, o perfil número 2 está vazio, né? Então, se você quiser fazer parte do nosso Facebook, pede no perfil número 2, que lá estamos começando agora, tem 300 e poucos horas. Ainda tem muita vaga lá, porque comporta 5 mil cada perfil, né? Música nova de Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Não tá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Ai, é no som da viola que o vento chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. É no som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Mas o sorriso e a razão. Ai, é no som da viola que o peito chora. Ai, nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, é no som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua jogado na rua. Ai. Guilherme Santiago, música nova, Jogado na Rua, para Berenice Martins Alves dos Santos, né? Ela que agora faz parte do Facebook do Cleita Guiar. Berenice, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Cada dia, novas pessoas chegando, novos amigos chegando. Acho que isso é a principal coisa do nosso programa, é conquistar novos amigos a cada dia. A sugestão do Beijar, uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Dois Estranhos. Toda noite quando escuto você chegar, pra te abraçar, mas você parece não querer os meus carinhos. Senta no sofá e toma o seu drink sozinho. Pra disfarçar eu ligo a televisão, sinto perto de você pra chamar atenção. Aí então você levanta e vai pro seu banho. Vivemos sob o mesmo teto como dois estranhos. O que foi que aconteceu com nosso amor? Até parece que adormeceu. Eu digo que o culpado é você. Você diz que sou eu. Que foi que aconteceu com nosso amor? Que de assustado desapareceu. Talvez por falta de cuidar melhor. Coitado, já morreu. Me sinto perto de você pra chamar atenção. Aí então você levanta e vai pro seu banho. Vivemos sob o mesmo teto como dois estranhos. O que foi que aconteceu com nosso amor? Até parece que adormeceu. Eu digo que o culpado é você. Você diz que sou eu. O que foi que aconteceu com nosso amor? Que de assustado desapareceu. Talvez por falta de cuidar melhor. Coitado, já morreu. O que foi que aconteceu com nosso amor? Até parece que adormeceu. Eu digo que o culpado é você. Você diz que sou eu. O que foi que aconteceu com nosso amor? Que de assustado desapareceu. Talvez por falta de cuidar melhor. Coitado, já morreu. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, apontou Sula Mazurega, que cantou dela mesma, Dois Estranhos. E se você tem um trabalho que o Flavinho divulgue para você, é só você entrar em contato com a gente, 61 99 81 3601, que aí o Flavinho vai fazer o trabalho, é tornar você conhecido lá nas Minas Gerais, viu? 61 99 81 3601. No próximo bloco, Paulo de Paula, Gustavo Lima e Flávio José. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Antônia Francisca Silva de Barreiras, na Bahia. Ela diz que curte o nosso programa direto na internet e falou: Cleiton, eu queria participar desse quadro Trilha Sonora da Minha Vida. Tem uma música que todas as vezes que eu ouço essa música eu choro. Choro por lembrar de um amor do passado. Vocês já repararam que só tem essas histórias de amor, né? Eu acho que o bom da vida é isso mesmo. Como o ministro Moraes já dizia, né? A vida é a arte do encontro, embora existam tantos desencontros pela vida. E a Antônia Francisca da Silva pediu que eu tocasse essa música aqui para lembrar de um amor que ela nem sabe por onde anda mais. Na Trilha Sonora da Minha Vida, Paulo de Paula, Quarto de Mansão. Pelo vitro, dentro de um quarto em minha frente, vejo um vulto diferente, mal posso compreender. Me aproximo de tanta curiosidade, porque o vulto na verdade chega a me surpreender. E por detrás de uma cortina transparente, sob luz fosforescente, vejo um corpo de mulher que aparenta 20 anos mais ou menos. Pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer. Perco diante de tanta beleza, presente da natureza, ela merece também. Quando se veste, roupa íntima elegante, o seu jeito provocante não parece com ninguém. Se retrocede num instante tão segura, num sorriso de ternura, beija-no, faz uma flor. Ela se curva sob a cama lentamente e despercebidamente ela fascina de amor. No desespero de uma vida tão vazia, curte o som sem alegria em seu quarto de mansão. Quando se perde entre o som de um toca-fita, eu a vejo mais bonita do meu quarto de pensão. Contempla o seu corpo calmamente, com um gesto diferente, banha o rosto abrasador. Eu delirando, no vidro quase fechado, num calor desesperado, quase morrendo de amor. Discretamente, sai do quarto e fecha a porta, logo depois ela volta, do banho pra se enxugar. Ela se esconde na toalha umedecida, sob uma luz colorida que está pra se apagar. Nesta penumbra, devagar vai se deitando, suas mãos vão deslizando para o sono começar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. A luz se apaga, tudo acaba, eu fico triste de saber que nada existe, entre nós eu vou chorar. Trilha Sonora da Minha Vida, Quarto de Mansão, Paulo de Paula. Fez um sucesso danado. No tempo que eu estava começando no rádio, lá na década de 70, esse rapaz fazia grande sucesso, né? Abraçando o Enio Lima, da parceria com o Gustavo Neto, que ele está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Essa dupla é muito boa, já teve aqui no programa, Enio Lima e Gustavo Neto. E o Gustavo é lá de Coromandel, né? O Enio é daqui de Brasília. E eles se encontraram aqui e formaram uma dupla da melhor qualidade, já estiveram inclusive aqui no nosso programa. Gustavo Lima, diz pra mim. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo, e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim, oh, oh, já está tão perto o fim do nosso amor, diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer tempo, e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você, oh, oh, amor, fazer por merecer, oh, oh, porque não se conserta. Sucesso do momento, Gustavo Lima diz pra mim, pro Iago Silva de Brasília, que chega pra fazer parte do nosso Facebook. Iago, seja muito bem-vindo, um abração pra você, viu? Pra mim, um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, Papel de Confeito. Eu te dei o meu amor maior, tamanho que cabia dentro do meu peito. Me desse em troca um amor tão pequenininho, quase nada, embrulhadinho num papel de confeito. Não carecia, tanta pena deu, meu coração percebeu o que você queria. Zumbou de mim, quitou e bordou, abusou e me ofertou essa ninharia. Ai amor, já aprendi a viver sem nada. Surrei com tanta faca, dei o lombo pra estaca, já levei muita lapada. Bobinha, que tolice a tua, me dá uma esmola de amor, pensando que eu sou moleque de rua. Ai amor, já aprendi a viver sem nada. Já surrei com tanta faca, dei o lombo pra estaca, já levei muita lapada. Bobinha, que tolice a tua, me dá uma esmola de amor, pensando que eu sou moleque de rua.

Falar em música eletrónica remete quase de imediato para dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. The Kitchen Sink, ou De Tudo um Pouco, é o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything But The Kitchen Sink, com Sean Klein e no Canal 1. Canal 1 Antena Best. Antena Live. Nós somos Antena Web. A cada dia melhores e mais organizados, mais fortes. Pelo bem do nosso trabalho e pelo bom da vossa audiência. 24 horas por dia. 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós somos, cada vez mais, a sua Antena Web. Antena Web, sintoniza-te. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Fim do ano chegando, festa para todo lado, festa de confraternização de empresa, festa de família, festa de cidade, Réveillon, muita coisa acontecendo e de repente você não sabe como é que você faz para contratar um artista para poder animar sua festa, né? A RBM Música tem um artista do tamanho do seu evento. Você pode contratar desde o Amado Batista, que é o consagrado aqui da nossa equipe, até a Eliane e Samuel, que estão começando agora, tem um grande talento, mas como estão começando agora, o cachê é bem mais barato, né? Você leva também a consagrada Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Cleiton Aguiar. É só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje é uma dica simples para você absorver a umidade das roupas, né? Nas estações frias, e é principalmente agora, né, que está começando a chover, em alguns lugares já está chovendo, é normal as roupas dos armários acumular umidade e trazer aquele mofo, aquele bolor, né? Você pode fazer o seguinte, coloca esse giz branco de escrever, coloca giz nos cantos dos armários ou nas gavetas. Pode pendurá-las também, você pode, assim, bota o giz dentro de um saquinho desses furadinho, né, de pendura lá. Outra opção é você colocar bolas ou pedras de cânfora. Outra coisa também, você pode pegar cal virgem, que você compra em qualquer casa de material de construção, e aí você pega um vidro, tampa com um pano, pois a cal, ela é hidrófila, quer dizer, ela absorve a umidade, devendo ser trocada a cada 3 meses, viu? Outra coisa, a serragem, a raspa de madeira, né? Ela absorve o cheiro de mofo. Você pendura uma meia fina de nylon com serragem de cedro, viu? Tem esse detalhe, de cedro, né? As marcenarias você acha facilmente. Vai evitar o cheiro e ainda vai espantar as traças. Então são as dicas simples, mas que pode resolver um grande problema, né? Aqui em Brasília é engraçado, aqui é uma cidade seca, mas quando chega nessa época é comum dar mofo, né? De vez em quando tem que tirar o sapato, as bolsas, as roupas que ficam mais fechadas no armário, deixar aberta, né, para entrar um pouco de ar, e ainda assim, de vez em quando, a gente encontra algum mofo, né? De cantar para o programa do Cleiton Guerra, ensinando o pulo do gato para as mulheres, tem base, não tem desse... O Papa Francisco esteve aqui no Brasil e foi aquela maravilha, né, a viagem dele. Ele realmente, o Papa Francisco, é uma pessoa especial. e teve alguém que brilhou lá porque foi cantar para o Papa. É exatamente o menino brilhante Luan Santana, que cantou para o Papa Francisco a oração de São Francisco. Luan Santana, oração de São Francisco para o Igor Miranda de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Igor, seja muito bem-vindo. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, eu canto essa música no meu show, né? Isso aqui fez um sucesso danado, no meu tempo ainda de rapazinho. Quando? Quando você se separou. Quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei tanto que nem sei tudo que chorei por você, oh, oh, oh. Quando você se separou. Eu pensei que ia até morrer. Depois lutei tanto pra esquecer tudo que passei com você, com você, com você. E mesmo assim ainda eu não vou. Esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh. Quando você se separou. Parou de mim, quase minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. Oh, oh, perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer: ninguém te amou tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu o amor que eu te dei. Oh, oh, oh, quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei por você. Eu chorei por você. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, quando para minha conterrânea de Coromandel, Anice Santos, minha nova amiga do Facebook. Anice, seja muito bem-vindo, um beijão para você, tá bom? A lorota boa de hoje. Um camarada entrou num restaurante e viu uma mulher muito bonita sentada numa mesa. Ele se aproximou, viu que ela estava sozinha, disse: escuta, eu estou vendo você sozinha nessa mesa, eu posso sentar-me e fazer ele companhia? A mulher começou a gritar: seu mal educado, transar comigo? Você acha que eu sou o quê? O cara levou um susto, o restaurante, todo mundo ouviu aquela confusão. Ele, não sabendo onde é que botava a cara, falou: não, moça, eu só queria lhe fazer companhia, mais nada. E você está insistindo, seu atrevido, não sei o quê. Ele não entendeu nada, né? Porque ele não estava falando nada demais. Aí ele saiu de fininho e foi para um canto lá do restaurante, assim, cabeça baixa, morrendo de vergonha, né? Ele ficou lá, ficou alguns minutos e tá passado um pouquinho. A mulher se levantou, foi até a mesa dele e falou baixinho para ele assim: olha, você me desculpa pela forma como eu te tratei, é que eu sou psicóloga, estou estudando as reações das pessoas em situações inusitadas, em situações diversas, né? Aí ele começou a gritar: R$1.500? Você tá louca? Não tem prostituta que vale isso. Ele deu um troco na hora. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. A Valdinez Lima, ela curte o nosso programa lá em Livramento de Nossa Senhora pela Portal FM. Cleiton, eu estava ouvindo o seu programa no último dia 30 e eu vi você mandar um alô para mim. Fiquei muito feliz, obrigado meu amigo. Você tem uma voz linda. Quanto gosto quando você passa as receitas, é muito bom. Valdinez, um beijão para você, viu? A melhor época para vender, né? Os empresários todos sabem, os comerciantes sabem disso, é agora no fim do ano, porque tem a turma recebe o 13º, fica com mais dinheiro no bolso. É, tem Natal, tem as festas de final de ano, tem um amigo oculto nas empresas, na família, né? E aí é que, por isso é que o comércio estoca. E é uma excelente oportunidade para você começar um novo negócio. Eu quero oferecer a você uma oportunidade para você ganhar dinheiro rapidamente. E você pode estar até empregado, você pode vender na sua própria casa, no seu local de trabalho. Você pode se transformar num revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. É uma grande oportunidade para lojistas e sacoleiras. Entre em contato com o telefone 61-9981-3601. 9981-3601 da Vivo ou 8143-8802 da TIM. A Oporte Jeans manda via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você tem a possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência, viu? Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, daqui a pouco você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje a Neide Neves, o Denis Cabral, Edmar Fonseca Lopes, Romário Albuquerque, o DJ Naldo Campos aqui de Brasília, o cantor Nilson Lima de Brasília também, Juninho Souza, Celiane Magali, o Suna de Queiroz, Andréia Furtado Moura, a Sandra Carvalho e o meu querido amigo, o Carlos Dário Pereira, o Darim, né? Eu quero desejar a todos muita paz, muita luz, muita saúde. Mas eu quero de forma especial falar desse querido amigo. Uma das coisas que eu mais valorizo na vida é a amizade. Eu não sei dizer para vocês quanto tempo tem que eu sou amigo do Darim, porque desde que eu me entendo por gente que nós somos amigos. Já deixou aquela categoria de amigo para se transformar naquela categoria de irmão. O interessante da verdadeira amizade é que ela prescinde do tempo, prescinde desse negócio de ficar em conta. Às vezes eu passo um ano, 6 meses, 2 meses, 3 anos sem ver o Darim, quando vê é como se a conversa não tivesse interrompido, né? Graças a Deus eu tenho amigos assim como o Darinho, e eu agradeço a Deus todos os dias por isso, né? Então vou fazer essa oração de hoje, e também, para você que está de aniversário e eu não estava sabendo, receba essa oração que a minha amiga Neide Pimentel, minha conterrânea de Coromandel, que mora lá no interior de São Paulo, ela mandou para mim, e se de repente você está ficando chato, enjoado, rabugento, é a oração para não ficar rabugento. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Senhor, Tu sabes melhor do que eu que estou envelhecendo a cada dia. Sendo assim, Senhor, livra-me da tolice de achar que devo dizer algo em toda e qualquer ocasião. Livra-me também, Senhor, deste desejo enorme que tenho de querer pôr em ordem a vida dos outros. Ensina-me a pensar nos outros e a ajudá-los, sem jamais me impor sobre eles, mesmo considerando com modéstia a sabedoria que acumulei e que penso ser uma lástima não passar adiante. Tu sabes, Senhor, que só desejo preservar alguns amigos e uma boa relação com os filhos, e que só se preserva os amigos e os filhos quando não há intromissão na vida deles. Livra-me também, Senhor, da tolice de querer contar tudo com detalhes e minúcias e dá asas à minha imaginação para voar diretamente ao ponto que interessa. Não me permita falar mal de ninguém. Ensina-me a fazer silêncio sobre as minhas dores e doenças. Elas estão aumentando, e com isso a vontade de descrevê-las vai crescendo a cada ano que passa. Não ouso pedir o dom de ouvir com alegria a descrição das doenças alheias. Seria pedir muito. Mas ensina-me, Senhor, a suportar ouvi-las com paciência. Ensina-me a maravilhosa sabedoria de saber que posso estar errado em algumas ocasiões. Já descobri que pessoas que acertam sempre são maçantes e desagradáveis. Mas, sobretudo, Senhor, nesta oração de envelhecimento, peço mantenha-me o mais amável possível. Livrai-me de ser santo. É difícil conviver com santos, mas um velho rabugento, Senhor, é a obra-prima do mal. Poupe-me por misericórdia e proteja-me contra os mal intencionados. Assim seja. Amém. Ô Neide, obrigado. Eu já passei dos 60, tô enquadrado nessa aqui. Se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, fique à vontade, viu? Você pode mandar para o nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento, eu já não sei viver sem seu amor. Posso esquecer os teus carinhos, não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei o destino é cruel, fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor, sem seu amor. Cleiton Aguiar do Luizinho, sem seu amor, para Jaqueline Dames, lá de São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais. Ela que é diretora da Mix FM, lá com seu marido. E ela, outro dia, ela me falando comigo pela internet, falou: Cleiton, o prefeito Kleber Sabino, ele ouve o seu programa todos os dias. Prefeitão, um abraço, né, o Kleber, que é prefeito lá de São José do Mantimento. Quem sabe uma hora eu não vou fazer uma visita para vocês aí, viu, Jaqueline? Um abraço para você, um abraço para seu marido, todos os nossos amigos que curtem o nosso programa pela Mix FM, e um abraço para o prefeitão aí, o Kleber Sabino. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, o grandalhão Sérgio Reis, Retalhos de Saudade. Que murmura docemente neste retiro silencioso do sertão. Os cavaquinhos dando voltas na corrente, uma cigarra dormindo o espigão. E muito longe vem o som da fazendinha. É o retireio a tratar da criação. O sol se põe, a tarde cai, a noite desce. Neste amado fim do mundo, quase morro de emoção. De novo, meu querido Bacurau, na velha cava que outrora foi caminho. Enquanto fazes contracanto ao lutar, deixe que eu volte ao passado com carinho. Cega das mesas namorou a tia Zefa. Abadia um pouco além do douradinho, pelas quebradas a um canto diferente, rouxinol desiludido que retorna hoje ao mim. Sertanejo sempre volta às origens, no desespero de encontrar tranquilidade. Embora quase não existam matas virgens, a gente encontra os retalhos de saudade. Uma tapera com os restos de um fragmentos do que foi a mocidade. Se a saudade é um bem que me faz mal, vou vivendo de lembranças para ter felicidade. Lembrando Goiás, Sérgio Reis, retalho de saudades para o radialista J. Francisco, lá de Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. Ele trabalhou na Cidade FM 2 anos, né, que transmite o nosso programa. Ele disse que agora está de mudança para Sonora, lá no Mato Grosso do Sul mesmo. É, ele vai fazer um programa agora na Campo Norte FM. Sonora fica ali a 94 quilômetros de Pedro Gomes, né? Ô J. Francisco, sucesso para você, viu? Dá um abraço na turma lá de Sonora, e fala que se eles quiserem transmitir o programa do Cleiton Gás, é só entrar no site e baixar, tá bom? Um abração para todos os nossos amigos de Pedro Gomes, no estado do Mato Grosso do Sul. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria desconhecida. A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás. A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente, alguma coisa fica para trás. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Reinaldo de Olinda. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Esse programa pode ser assistido no Brasil e no mundo, né? Você pode me assistir pelo canal local, mais de 300 cidades já tem o canal local da Rede Brasil, pelo canal 175 da Sky, 248 da GVT, 237 da Vivo, 139 da TV Oi, 133 da Claro TV, 714 da TV CTBC, no canal C1 das Parabólicas e também em tempo real no site www.rbtv.com.br. Sempre uma entrevista ou duas muito interessantes, né? Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor e compositor pernambucano Reinaldo de Olinda, o aposentado. Passei a minha juventude trabalhando, trabalhando, e a previdência descontando, descontando, descontando, e eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz, e eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz. Hoje sou aposentado, contrariado, endividado, sem saúde, abandonado pelo Estado, pelo Estado, e eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz, e eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz. Sou um homem amargurado, indignado, humilhado. Chega de ser maltratado, salve, salve os aposentados. E eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz. E eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz. E eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz. E eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz. E eu sustentando o meu país, paga por tudo que eu fiz. E eu sustentando o meu país, que não me paga por tudo que eu fiz. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Reinaldo de Olinda, o aposentado Reinaldo. Mora aqui em Brasília há muitos anos, mas ele é lá, nasceu, na verdade, em Olinda, lá em Pernambuco, né? Apaixonado pela sua cidade, mas ele mora há muitos anos aqui, trabalha há muitos anos lá na Câmara dos Deputados, e é um talentoso cantor e compositor da nossa terra. Se você gostou, é só pedir que eu toco de novo, né? Você pode fazer o seu pedido pelo perfil do Cleito Aguiar no Facebook, direto no site radioestudiobrasil.com.br, radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninos! Atenção, menina, turminha do cabelinho arrepiado! A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Christian e Ralph, Poeira. Rodas fazendo profundas marcas no chão, vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira. seu moço a boiada em busca do ribeirão. Vai mugindo e vai ruminando, cabeça sem confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Só o boiadeiro montado em seu alazão, conduzindo toda a boiada com seu berrante na mão. Fofa do chão, virando em lama, poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Poeira entra em meus olhos, não fico zangado não, pois sei que quando eu morrer, meu corpo irá para o chão. Transformar em poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. A Faculdade da Música apresentou Os Mestres Christian Ralph, uma gravação de 1993, Poeira, para Aline Moraes. Ela curte o nosso programa pela Capivari FM, aqui em Abadiânia, né? Ô Cleiton, mande um alô aí para o Bideca, para o Direto, para todos nós que curtimos seu programa pelo 87,9. Aline, um beijão para você, um abraço aos meus amigos da Capivari FM. Qualquer hora dessa, eu já passei tantas vezes, mas é uma correria danada. Eu chego a ver a rádio e não tem tempo, né? Mas eu vou tirar uma hora que eu for para Goiânia. A gente tá sempre correndo para lá, para cá, mas eu vou dar uma passada para visitar os nossos amigos da Capivari FM, bem pertinho aqui de Brasília, ali em Abadiânia. Música nova de Bruno e Marrone, Você Me Vira a Cabeça. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Você não me quer de verdade, no fundo eu sou sua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em seus laços. É só você chamar que eu vou, porque você não vai embora de vez, porque não me liberta dessa paixão. Por quê? Porque você não diz que não me quer mais, porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que me dê sempre ao seu dispor, por um segundo de amor, oh, amor.